3367, decolado aos 35, controle 120, decimal 80. Chamando o controle, Salvador, 3367. Oscar Golf Uniforme, pouso autorizado, pistão 90, vento 170 graus, meia dúzia de nós. Golf Uniforme, eu corro 90. Afirmativo, pouso autorizado, pista 10. Forte. Xené 6394, chama a torre? Na força, pronto. Alinhar e manter após o caravan, 6394. Alinhar e manter após o caravan, Ultra, 6394. Salvador Tower, Mudefeno, Azul 2711, ILS X-Ray. Azul 2711, continue upload, standby for landing clearance, altimeter 71012. Standby 1012-2711. Oscar Golf Uniforme, Solos 37, livre à direita, chame Solo 211, vai parte 3. Tira Xené 63 no 4, decolagem autorizada, pistão no 0, vento 170 graus, 5 nós. Decolagem autorizada, Oxa 63 no 4. Clear to land, runway 10, winds 170 degrees, 6 knots. Clear to land, Azul 2711. Ocean Air 6314, decolado aos 39. Chame o controle em 120, decimal 80. 200, Ocean Air 6314. Travel 11, the ground at 41, vacate to the right, contact Salvador ground 121, the small one. By right, 121.9, thank you, sir. Tower Azul 2711. Ground 121 decimal 1. Roger, sir. 121. Torre, boa tarde. Só fez uma 5 pontos de espera, dá um 90 só. Autorizado, vai alinhar e decolar pistão da 0, vento 1.70 graus. Alinha e decola pistão no 0, tá 3.1.4. Dia 3145, decolado 245, controle 208, boa. 208, boa tarde, 3145. mais 5 autorizado. Salvador, Papa Romeu, Serra Golfe Oscar, Serra Golfe Oscar. Serra Golfe Oscar, autorizado, repórter sobre o SEASA ingressando na final da 1-7. Primeiro passa a vertical do SEASA e depois prossegue na final da 1-7. Ajuste no 012, tráfego no avistado, pouso autorizado, pista no 0. Vento no 50 graus, 5 nós. Livre pouso na 1-0, 3190. Eu acho que dá presente, autorizada pro A cabeceiro 1-7, aguardando a autorização de pulso. Serra, Golfe Oscar. Gente, final da 1-7. Tá. 3190, informa o tráfego sua esquerda, aproximando para a pista auxiliar, vai pousar sua retaguarda sem interferir. Gente, 3190. Siga 05. Já está pronto, Guardião 05? Gente, inicialmente, decole com Proa Norte, sem interferir com o eixo da 17, tem aeronave para pouso aproximadamente 3 milhas. Decole com Proa Norte e aguarde para cruzar a final da 17. Sem interferir, o Guardião 05. Reporte fora do solo, os 150 com 5. 1012. Terra Golfo está avistado, pouso autorizado, pista 17, vento 1,50 graus, 5 nós. Informo, à direita da cabeceira 17, helicóptero da Polícia Militar decolando com Proa Norte, não interfere com seu pouso. O ajuste no 012. Gente, no 012, livre pouso 17, Golfo Oscar. Tá 3190 ao 55-1211, né, só? 211, tá bom. Salvador, fora do solo, Proa Norte, visual com a aeronave na final, da 17, Guardião 05. Tente, vai se afastar quantas milhas nessa proa? Não mais que 5 milhas. Mantenha a minha escuta, Guardião 05, decolado de 57. Mantenha a sua escuta, condições visuais, Guardião 05. Torre 6210, estabilizou com a 10. Torre 6210, continue na aproximação, aguarde a realização de pouso, ajuste no 0 ou no 2. Sente, aguardando. Terra Golf Oscar, solo aos 5-8, autorizado backtrack até a base, ao livrar, estacionar, frequência livre, boa tarde. Puxaner 6210, tráfego avistado, pouso autorizado, pista 10, vento 1, no 40 graus, 5 nós. Ajuste 1012, informe tráfego, um helicóptero à esquerda, mantendo o setor norte sem interferir com a final. 7, livre pouso, Puxaner 6210. 62 no 0, 01 no direito, 121 no decimal 1 no sol. 211, muito obrigado. Região 05 na escuta? Na escuta. Só para confirmar, depois de sobrevoo vai seguir para o pátio de cargas, é isso? Afirmo. Ah, tá, gente. Só para já deixar coordenado aqui com a infra-aero. Ok, grato. Salvador, voa, tarde, boa noite, 69, 69. Voo no 869. Na aproximação, ajuste no 012. Agora sim, avistado, pouso autorizado, pistão no 0, vento 150 graus, estamos autorizados, pouso no 90, boa noite, 69. Radial 05 na escuta? Na escuta. Será quanto tempo no Pátio 3? Estamos com a missão aí, tá coordenado com o CUA. A gente tá coordenado a gente pousar aí no terminal de cargas, aguardar uma aeronave chegar para fazer uma escolta de segurança. Ah, seu ciente, o estimado da aeronave é aos 40 e o que foi passado pela infra-aero pra gente é que seria na remota do Pátio 1, não no terminal de cargas. O senhor está ciente? pra gente e foi passado pra ir pra o Uno Lima, a posição, em frente aos Correios, lá no Pedro de Carne. Ah, tô ciente. Então provavelmente os senhores vão deslocar dali pro pátio principal. Vou ver com a infraero certinho e chamo qualquer coisa. Ok, grato. Rio Azul 699, posso esperar da 1-0, visual com tráfego. Após o tráfego na final, alinhar e manter, 699. Alinhar e manter, após o Rio Azul 699. Guardião 05 na escuta? Na escuta. Acabamos de entrar em contato com a Freire, será a remota 1-4 do Pátio 1 mesmo, a remota do Pátio 1. Ok. Mas foi pedido que nós pousássemos lá no teste, a não ser que tenha mudado alguma coisa pra gente. É, provavelmente a posição da aeronave. A aeronave vai parquear no 11 e o senhor vai ficar na remota, que é mais próxima, que é mais próximo ao gate. Ok, grato. No 869, solo ao 09, direito, no 21, decimal 1. 21, boa. Este é a tanque, isso estará com o Hypertec. Azul 6919, decolagem autorizada, pistão no zero, vento no 60 graus, 5 nós. Tráfego a informar à esquerda do eixo de decolagem, mantendo o litoral, 500 pés, helicóptero da Polícia Militar não interfere. Iniciando, padre. 6919. Azul 6909, decolado ao 10, controle 208, qual é aí? 208, boa, 6909. Salvador, Salvador, Guardião 06. Prossiga. Essa nossa vai seguir aí para a posição de estacionamento. Agilize o cruzamento do campo, sabe onde fica a remota? Do pátio? Não. É no setor sul do pátio, ali, é, bem ao sul, próximo a Lima. Tem uma aeronave da Gol, tem uma... A remota está toda livre, é no setor sul, atrás do portão 9, os últimos portões aqui do pátio. Onde está passando ali o ônibus agora? Isso, isso mesmo, onde está passando o ônibus ali. Ali é a remota 14, é a mais próxima da Lima. Ok, então é a remota 14, né? Isso, afirma. Ok, então estamos seguindo lá. Oi, Salvador, boa tarde, Olympus 02, estabilizado no localizador. Olympus 02, o ajuste no 0 no 2, tráfego no avistado. Pouso autorizado, pista no 0, vento no 70 graus, 5 nós. Autorizado, pouso, pista no 0, vento 02. Autorizado a liberar a frequência, caso queira alguma informação do tráfego, é só chamar aqui na torre. Jackson 2, taxiway Papa, report to enter runway 17. Enter runway, taxi to the left, report on threshold 17 ready to take off with Serra Tango. 3 runway 17, report to threshold 17 with Serra. Olympus 02, solo 17, livre à direita, táxi via Alfa e chame na Delta para o cruzamento. This is Caratan, clear to take off, runway 17, winds 170 degrees, 5 knots. Charlie Sierra Romeo, autorizado o atinamento, chame pronto para decolar. Airborne 20, with attempt. Airborne 20, contact com Salvador Approach Frequency 120.80. Have a good flight. Contact Salvador Departure on 120.8. With Tango, have a good night. Olimpo 02, até o pátio militar autorizado, cruzamento. Papá, Taxi Charlie Sierra Romeo, reporte na Papá. Charlie Sierra Romeo, autorizado decolagem para o norte, vento 160 graus, 05 nós, altímetro 1012. Muito grato, Charlie Sierra Romeo, decolagem para o norte. Sierra Romeo fora do solo. Charlie Sierra Romeo fora do solo. Chame o controle 120 da cima 8. Charlie Sierra Romeo 1208, muito grato, até o retorno. Salvador, boa tarde, Bruno 645. Bruno 645, boa tarde, tráfego avistado, autorizado pouso, pista no zero, vento 160 graus, 05 nós. Pouso, pista no zero, Bruno 645.